eu não consigo te esquecer. Você se foi, eu não consigo mais dormir, eu não consigo te esquecer. Tá faltando alguma coisa em mim, porque não basta estar aqui, e é outro apito com você. Um pedaço do meu coração, de maravilha, mas pra não ficou. Mas pronta, pipou, e o vento é bom.